Fui pra ver se fui, se der espero lá na frente, na casa de latão que me leva aos extremos poentes, internaliza minhas memórias e o amanhecer, meu presente, e meio a uns tropeços, traço um ritmo diferente, começando a caminhada no fim de outros começos, vou abraçando as minhas falhas, questionando se mereço, e sigo antes do sol me acordar, fruto do nego drama, quem sou eu pra ir cobrar? Se ninguém responde por mim, minha voz é um instrumento na vida. E tanto caminho errado me põe nos meus trilhos nessa eterna partida. Se conselho fosse bom, se vendia. Mas então tudo eu faria para abraçar os conselhos que alguém se dobrou para me dar. Respirar fundo, pôr a cabeça no lugar. Queira acordar, rapaz, vai por mim. Carregue consigo seus pais, não jogue a culpa nos outros, enfim. Não fuja do corre jamais, a vida cobra quando cê tá sem defesa. Se é um cara sagaz, então erga a cabeça, essa é a única certeza. Segura sua bronca, não volte atrás. Abraça essas palavras, limpe o coração, fique em paz. Não se sabote, mano, olha que conselho da hora. Não ia ser nunca, mas vai ser agora. Sua chance de reparar as caídas, então calma na partida pra curar essas feridas. Fechado no seu mundo, pedindo prudência para seguir se erguendo. Estamos indo aos poucos. Juntos de mãos dadas, a gente vai crescendo. E eu vivo escrevendo quando preciso de ajuda, de um tapa nas costas, um Deus nos acuda. Às vezes nada muda. Só mantenho meu verso. Mesmo que seja duro, é assim que contigo eu converso. E é perverso o universo. 10 motivos diários para ir embora. Escrevendo no trem para enganar a demora. Assim nasce um poema. Se for melhorar, vem comigo. Cabe geral no meu esquema. Dividimos dores, histórias, medo e uma conexão. Eu ia cantar a letra. Essa é a hora, então. Tanto exibicionismo? Pra quem? Vou ostentar um caminho grande. E uns tropeços também. O mundo é fogo, me queima a chama. Sou eu em carne viva, 5 horas saindo da cama. Com existir mais pesado que 16 toneladas de chumbinho e o próprio Atlas, me forcei a estar de pé devagarinho com as minhas faltas, que são mais que saudade, menos que a dor, são nostalgias, amizade e, por todo mundo, amor. Toquem os tangos argentinos, valsas vienenses e instrumentais de cólera em pleno meio-dia. Vou jogar a sorte grande, quem sabe nas cartas vou atrás do meu guia. Estrangeiro em próprio lar, no meu corpo me reconheci. Descobrindo amor aos naufrágios, ardendo em vida e morte que, enfim, entendi. Gente sangrando pelas arestas, gente ardendo em resistência, é eu. Nada mais do que eu, escrevendo poema para manter a coerência, e tem mais. Se eu morrer, vem outros 1000 em meu lugar. Se eu for embora, passam 5 anos e ninguém mais consegue lembrar de como eu falo, grito, do timbre de voz. Ninguém mais lembra do toque, assim não existem mais o nós. Então me forço a estar de pé. Com toda a bagagem que carreguei até hoje, indo com calma, ofereço minha mão para carregar comigo aquele que não pôde. Se eu morrer, o sentimento para, e nós temos que andar com o bonde. Em algum lugar a gente respira, só não me pergunte onde. Nada de morrer. Se morrer, se perdem as histórias da gente, não posso morrer se nem escrever as próximas partes contentes. Então, em carne viva, eu vivo. Até as próximas histórias acontecerem de repente. E os próximos ardores na pele, coração, explosões e conexões na mente. Eu sou isso que você é. Eu sou o que você sente. Se eu te afeto, você me afeta. Por que então seria algo diferente? Eu sou o dia laranja e a luz do sol nascendo na estação. As catracas e caminhos no centro. Tanta música e mantra que guarda aqui dentro. Tudo isso estampado no corpo, indo diretamente para o mundo. Só me cabe meu próprio infinito. Oceano Negro, que é isso, meu grande querer profundo. Ladies and gentlemen, I like to know. Are you ready for start time? Okay, well, let me kind of move these things around here, you know. Ladies and gentlemen, I don't know what this is coming down through the audience, but look like it just came out of the basement. You know what I'm saying? De peitos e braços abertos, mergulho no fundo, nascida pro mundo. Eu sou. Escolhas que me interrogam quando não me afogam, me julgam por onde vou. É, por onde eu vou. Mas eu não ligo. Não. Eu não ligo. Até liguei. Mas já não ligo. Não ligo. Pois sei onde abrigo meu eu. E é com essa frase ilustre, da ilustre Tássia Reis, que eu começo falando com você que os erros e os tropeços às vezes são necessários. Eu, assim como você, sou um corpo no mundo e eu só quero existir. Mesmo quando esse mundo tenta negar toda essa existência. E viver É inevitável. Viver é dar murro em ponta de faca constantemente. Viver é dissipar, trocar, aumentar. Equalizar suas energias por aí é sincronizar suas energias com o universo. Estar em harmonia cósmica. E com tanto estímulo por aí, às vezes é difícil você focar e centrar num objetivo. Ou focar simplesmente as suas energias. Às vezes você tá focando energia num lugar que simplesmente não vai dar em nada. Talvez a grande questão do mundo seja essa, onde a gente foca nossas energias, sabendo que elas vão nos levar a algum outro objetivo maior. Em um curto espaço de tempo, você passa por inúmeros processos que são difíceis de lidar e assimilar. Isso diz muito do que a gente define como prioridade e de como a gente se doa para tudo. Como a gente se doa para os nossos processos, para os nossos projetos, para as nossas energias, como a gente dissipa isso e como a gente faz com que isso se materialize. Porque às vezes os planos são apenas planos, eles não passam nem pro papel. Mas já diria Kamal, né, meu querido? Se eu não fizer por mim, não há quem faça. E nesse contexto, me cabem quantas narrativas forem possíveis, na verdade, te cabem, quantas narrativas te couberem. Eu quero ser Janelle Monáe fazendo produção audiovisual e filmes sobre sexualidade da mulher. Eu quero ser Kelis abrindo o jogo e falando 10 anos depois sobre relacionamento abusivo. Eu quero ser Bell Hooks potencializando todas as minhas inconsequências e fazendo elas se tornarem poesia. Eu quero ser a Maya Angelou dizendo que eu sou um oceano negro vasto e profundo, indo e vindo contra as marés e ainda assim eu me levanto. Eu quero ser a Beyoncé alugando o Museu do Louvre pra gravar. Quero ser a MC Menorzinha dizendo que eu sou a melhor do baile. Quero ser a Ludmilla dizendo pra você dar em cima de mim. E quero ser Bivolt, escolhendo meu som que me trouxe até aqui. Eu não quero ter que esperar. Eu não quero que você espere alguém dizer que você simplesmente pode fazer. Não vale a pena dar ideia nesse tipo aí, não. Eu quero ser a dona da minha própria história, dona das minhas próprias narrativas. E eu quero construir a imagem pela qual eu me comunico. Eu quero construir o instrumento pelo qual eu falo com você. Eu quero construir plataformas, mídias, internets, redes, imagens, vídeos, áudios, podcasts. Pronto pra construir minha própria estética, meu próprio conceito de Black Girl Magic. Eu quero ter que escolher. Eu quero poder estar apta a escolher. Eu quero poder estar fraca. Eu quero poder ser fraca. E não seguir o estereótipo de uma mulher negra forte. Assim como eu quero ser forte quando me couber. Eu não quero caber em espectros, eu quero ser a própria Carol Conká regravando cabeça de negro dizendo que eu faço o que faço, não mando recado. E aí onde eu quero focar as minhas energias, eu quero que você esteja apto, disposto, disposta, bancando o próprio elogio, pronto pra sincronizar com quem te sincronize, pronto pra ouvir as respostas do universo que você sempre desejou e quis ouvir. E não, eu não quero ser a Sam White de The White People, eu quero ser eu, apenas eu. Fazendo o que eu faço, fazendo o meu corre, sem cobrar de ninguém, sem atrapalhar de ninguém. Apenas me sintonizando com você do melhor jeito que eu consigo. Bancando meu próprio elogio, andando pelo mundo como posso, me refazendo em cada passo dado. E sabendo da lei natural dos encontros, eu não espero nada. Eu só entrego e confio. E foco as minhas energias onde eu acho que elas são mais pertinentes. Tantas histórias, caminhos, pessoas, vontades, escolhas vão te levar para os lugares mais distintos. Mas, sobretudo, escolha a si mesma. Não dá pra competir, nem dá pra comparar. Sou um pássaro que aprendeu a cantar. Por sobrevivência, diga qual ciência poderá explicar. Amor maior ou não, é o sentir derramar o que é em si. Música é o que foi, é o que é, quem dá será. Que me cure a minha espada pra lutar. Não dá pra competir, nem dá pra comparar. Sou um pássaro que aprendeu a cantar. Essa semente eu vou espalhar. Eu vou cantar. Dei conta que nem tá mais sol. Meu corpo é nasce em contra quente. O céu estrelado e azul. Vejo três marias, cruzeiro do sul. Formato da tube, te lembram a gente. Difícil falar sobre o que você sente. Eu não acho sério e real contigo e meus sapos. Por mim essa porra já vira bafá. A mina que como criança, o mundo pra meu piseiro quer.